Producciones Imaginarias presenta ¿Qué tal? Saludos desde adición número 154 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. Estamos en Radio Piratona de Vigo, Radio Crónica Folk Musical, Radio Filispín de Ferrol, moitísimos podcasts. Hoxe no programa tenemos a segunda metade do especial Festival de Músicas do Mundo de Sines. Sabedes que entre o 18 e 26 de xullo de 2025 levouse a cabo en Sines, en a freguesía de Porto Cobo, no litoral alentellano, a 25ª edición deste estupendísimo festival. Ademais do programa de concertos, de cuxos protagonistas fixemos un especial a semana pasada, existen moitas actividades paralelas, entre elas a Feira do Libro Disco e Cartaces. Precisamente a Feira de Libro Disco protagonizará este programa cunha entrevista gravada in situ a Albano Ribeiro, director comercial e de comunicación da interesantísima editora portuguesa Tradisom, unha conversa que nos vai descubrir alfaias sonoras do país viciño, coa colaboración especial de Ana Favalova. Para falarmos da editora Tradisom, temos que trasladarnos ao ano 1990 aproximadamente, a principios dos anos 90. Alí atopamos a José Mosas, un funcionario do Ministerio de Xustiza que é trasladado a Macau, zona administrativa especial da República Popular Chinesa que estivo baixo a soberanía de Portugal até 1999. Alí, José Mosas comeza a traballar na radio de xeito aficionado como comentarista musical. José Mosas conta que de pequeno soñaba con ser un arqueólogo, mas tamén ser parte de algunha profesión relacionada coa música. O tempo fixo que ambas paixóns se conxugaran contribuindo ao estudo de fontes históricas da música, a divulgación e o coleccionismo. Nunha viaxe a Londres, mercou un disco titulado His Master Voices, que espertou a súa atención. Fados from Portugal, titulábase, 1929-1931. De regreso a Macau, deu a coñecelo no seu programa de radio e foi un enorme suceso, tanto que se fixo con deceas de exemplares que puxo a venda e rapidamente esgotaron. Nunha daquelas transmisións do programa de radio de Xosé Mosas, en Radio Macau, unha señora ofreceulle media dúcia de discos de gramola mercados en Xangai con capas chinesas. Eran discos de fado de 78 revolucións por minuto. Foi o inicio da súa faceta divulgadora e de coleccionista. Estamos en 1992, momento de fundar en Macau a editora Tradición, cun obxecto, dar saída a todos eses descubrimentos que estaban a acontecer, dos que estaba a ser testemunha e non quería ficar para el só. Quería compartillalos, quería difundilos polo mundo. En 1997 regresa a Portugal e trae consigo a editora, Tradición. Se vos parece, ouvimos a Albano Ribeiro, director comercial e de comunicación de Tradición, lá mesmo na feira do libro disco do Festival de Músicas do Mundo de Cines na súa 25ª edición. La Tradición ha empezado con en Macau, con José Mosas, que trabajaba en una radio en Macau, Radio Macau. Ha comenzado con una radio, por eso una ligación. Sí, sí. Y su gusto por música del mundo popular, popular y de todo el mundo, principalmente con raíces de lengua portuguesa, sí. Ha sido las primeras cosas que han hecho en Macau. Y precisamente dentro de aquellas primeras producciones de la editora Tradición, en aquellos primeros 90, atopamos trabajos como a da Coral Dinamene, que ouvíamos al principio del programa, coa peza Vira do Miño, Arquivos do Fado, o mesmo que ven sendo a primeira produción de Tradición. Voces e Ritmos do Oriente, do que pasamos a ouvir xa unha mostra. Yeah. Sí. Dagar Brothers, con esta Raga Multani, interpretando esta peza tirada da primeira referencia discográfica da editora Tradición, cara principios de 1992 se publicaba este traballo con esta interpretación da arte vocal do Indostán coñecida como a Drupad. Estábamos nunha interesantísima conversa con Albano Ribeiro, director comercial de comunicación de Tradición, o que seguimos a ouvir neste relato da historia desta importante editora de libro discos portuguesa. Estamos no ano 1996 e Albano Ribeiro menciona outro dos momentos importantes da editora. Un encargo especial chamado A Viagem dos Sons, co gallo da Expo Lisboa de 1998, o que se lle encarga a editora a publicación de 12 discos compactos que supoñen un retrato único da influencia da música portuguesa no mundo. Ouvimos a Albano Ribeiro. Despois, en 1998, para a Expo, en Lisboa, a exposición dos oceanos, un convidado a hacer a tradición a hacer los discos sí. Para portugués con sí. Influencia de países con influencia de lengua portuguesa y fue Cabo Verde, Damão, foi uma coleção com dois Sumatra, que não é ex-colónia portuguesa, mas que teve presença portuguesa lá. Então convidaram, ele convidou etnomusicólogos para analisarem cada um dos países e selecionarem música que, de alguma forma, estivesse em risco de desaparecer, para ficar com o registro. Tem influências digital. Da música ou da lusofonia, digamos? Sim, Sumatra, algumas. Sim. Sumatra tem algumas, por algumas músicas que têm letra de português ou traduzido, o morisco, que era dos mouros, sim. E de presença de portugueses em trocas comerciais que fizeram pela análise. E isto que diz? Que é uma coleção da Expo? Da Expo, sim, de 1998, sim. E então foi assim uma das coisas que um dos primeiros grandes, então fizeram uma coleção de 12 discos. Se vos parece, facemos unha pausa musical precisamente visitando este traballo de 12 discos compactos A Viagem dos Sons, evidentemente unha mostra sonora. Imolo facer co grupo Gabbana, que no seu álbum Goa Music of the Goan Catholic Community interpretan esta fermosísima Adeus Corcho Bello Paulo. Chegou a hora de dicir adeus. Paulo, ai, hoje, cara. Gabana, a peza Adeus Corcho Bello Paulo. Chegou a hora de dicir adeus. Dentro do proxecto sonoro A Viaxe dos Sons, publicada en 1996 en formato de 12 discos compactos e co gallo da Expo de Lisboa de 1998. Probablemente o mellor, o único bon naquel exceso que suelen ser as expos, probablemente destos é o máis granado, non? O máis exquisito, con pezas sublimes, realmente. Un dos grandes descubrimentos de Oz Mental. A verdade é que agradezo moito esta conversa porque me permitiu investigar e profundar sobre cousas que realmente descoñecía. E que hoxe nos encargamos de difundir e de espallar, porque sabemos que nos ouvides en moitos lugares do Estado e do mundo tamén. Quedamos tan enganchados e tan fascinados pola formación Gabana que, se nos permitides, imos con outra peza desta maravillosa comunidade. Esta, por exemplo, da título O Traballo, Goa. Goa, un estado da India situado na súa costa occidental, un dos máis pequenos estados en territorio e poazón. A capital é Panjim e Vasco da Gama é a cidade máis grande. Goa, a partir de 1510, foi a capital do estado portugués da India, incorporándose á Unión India e, polo tanto, independizándose de Portugal en 1961. A mistura da cultura musical india coa portuguesa chama a atención, é fermosísima, como vedes. Melodías evocadoras postas no contexto de arranxos de corda e combinadas cunha percusión decididamente non portuguesa. Todo iso fica nunha experiencia auditiva que medra según vai escoitando. Un nivel de musicalidade excepcional. Tratase de músicos e cantantes que claramente aman a música que interpretan. Se vos parece, seguimos a ouvir a interesantísima, sabedes, o sustanciosa que está resultando conversa con Albano Ribeiro, director comercial e de comunicación de Tradición, editora portuguesa de Libro Discos, conversa que mantivemos no percurso da 25ª edición do Festival de Músicas do Mundo de Sines, no litoral alentellano. Nesta parte da entrevista, Albano Ribeiro nos fala dun dos grandes da música portuguesa. E por que non decilo tamén da música galega? Seca Afonso. Mais recentemente, para resumir isto, sim. José Afonso é o ex-libris da tradição José Moças Gosta. É, para nós é o John Lennon ou o Bob Dylan português. Na Galiza também, hein? Sim, na Galiza também nós sabemos que é muito... Sim, é todo um tote. Muito, sim, é um tote, é isso mesmo. Feito grande lá Vila Morena, estrenou-se em Mostela. Este livro foi feito precisamente por isso. Quando fez 50 anos de que foi cantado pela primeira vez em Santiago Compostela com o Almoinha, da Central Folk. Galega, a Central Folk, mas... foi sido convidado e eles falaram com a tradição se queriam participar numa edição Portugal-Galiza. Que bueno. Com uma professora universitária galega, Teresa Moura, que é uma escritora romancista, e que pediram-lhe para fazer uma abordagem para ele. Ele convidou para escrever um romance. Sim. E ela disse: não vou escrever um romance, vou querer fazer uma coisa diferente, porque é para o Zeca. Vou fazer uma abordagem histórica, mas vou incluir ficção também. E então, e convidou, pediu para ter uma artista plástica, mulher. Fazia questão que fosse uma mulher e que fosse portuguesa. Que é Maria João... Maria João Worm, que é uma artista plástica portuguesa. Sim. E fizeram este livro que tem três passagens. O início da vida de Zeca. São quatro estações. Como? Estação meteorológica. Sim. E a primeira estação era a infância de Zeca. Muito resumidamente. Depois a coisa mistura. Sim. A segunda parte é... O mundo dele em África. Ele de... Estamos a falar de banda desenhada. De banda desenhada, banda precisamente. Para os ouvintes que não veem o livro. Preciso. Banda desenhada e com uma abordagem contemporânea. Não é aquela banda desenhada clássica. Uma... Sim, sim, sim. Ademais, pelo que vejo aqui, com técnicas que não são digitais. Não. Que está... Sim, isto é parte dos bonecos articulados. Sim, sim. Fazer manipulação. E caixa de luz. Era com sombras. Isto, o que nós vemos, a solução que arranjaram. Caixa de luz, tem aqui algum gravado também, não? Sim, tem, dá para ver os contrastes e os sombreados de jogos de luz. Uhum. E então, a Teresa Moura entrevistou pessoas que privaram com Zeca. São Seca. Sim, Chico de Carinho, que é de lá da Galiza. E depois teve entrevistas com pessoas que privaram com Zeca e criou também figuras ficcionais. Uhum. E ela mistura a história verídica com a imaginação da vida do Zeca. Faz um pouco de política ficção, não é? É uma mistura, sim. Uma mistura, sim. E deixa abertura para que o leitor interprete o que é verdade ou o que não é verdade, que vá à procura da sua própria verdade. Vieram cedo, mortos de cansaço. Adeus, amigos, não voltamos cá. E o mar é tão grande e o mundo é tão largo. Maria bonita, onde vamos morar? Na barcarola canta a marujada. O mar que eu vi não é como o de lá. E a roda do leme e a proa molhada. Maria bonita, onde vamos parar? Nem uma nuvem sob a maré cheia, o sete estrelo sabe bem onde ir. E a velha teimava, e a velha dizia: Maria bonita, onde vamos cair? À beira d'água me criei um dia, remos e velas lá deixei arder. E o sol e o vento na areia da praia, Maria bonita, onde vamos viver? Ganho a camisa, tenho uma fortuna. Em terra alheia sei onde ficar. Eu sou como o vento que foi e não veio. Maria bonita, onde vamos morar? Sino de bronze lá da minha aldeia, toca por mim que estou para abalar. E a fala da velha matreia, Maria bonita, onde vamos parar? Vinham de longe, todos o sabiam, não se importavam quem os vinha ver. E a velha teimava, e a velha dizia, Maria bonita, onde vamos morrer? Canción do Desterro, do álbum Tras Outro Amigo Tambén, publicado en 1970, Seca Afonso. Estaba aquí Albano Ribeiro, director comercial de comunicación da editora Tradición, que tantas cousas nos está a contar, en exclusiva para Off Mental, neste especial festival de músicas do mundo de cines, segunda metade. Estaba a falarnos de esta Balada do Desterro, un libro publicado pola Central Folke, unha editora galega, como ben sabedes, de Compostela, e a portuguesa Tradición, en 2023. Un traballo conxunto moi fermoso. Seca Afonso, revisado por dúas mulleres, Teresa Moure, galega, que escribe a historia, e María João Worm, portuguesa, que a ilustra. Ambas senten fascinación por aquele homen que cantaba causas políticas. Entre palabras e siluetas, ambas tecen unha rede para sustentar un Seca máis íntimo. Ás veces, os grandes nomes da historia aparecen no momento certo, en as circunstancias propicias para seren considerados símbolos, mesmo ao seu pesar. Porén, antes de se tornar o cantor famoso que deu voz á revolución dos cravos, o Seca tamén foi un menino que cresceu en terras africanas, un homen que se impregnou nas súas viaxes das cores de moitas terras. Imos continuar con esa conversa con Albano Ribeiro, falándonos aínda máis desta fermosísima obra, Balada do Desterro, un libro entre a Central Folke de Compostela e a editora portuguesa Tradición. Procuradeo. Ten outra camada bonita que ela tentaram fazer, foi sim, uma análise das mulheres da vida do Zeca, a mãe, as tias, as filhas, as companheiras, que queria muito ter uma roupagem de moderna, contemporânea, de quando fizeram o livro. Tem sido um que livro é bem, que é para trabalharmos Seca Afonso para as novas gerações. É uma nova abordagem que não um livro académico, mais pesado, mais denso. Sim. Pronto, este é um dos grandes, tem feito muito sucesso, tanto cá como na Galiza. E ao longo de 32, desde 1992 que a tradição existe. 1992. Sim, já há mais de 30 anos que anda a fazer divulgação da música tradicional portuguesa. Tanto o livro como o disco também. Sim, livro, disco e DVD. Sim, livro, disco também. Sim, digibook, DVD. E tentamos sempre fazer, e fotografia também temos um... Onde tem a sede? A sede está em Braga. Em Braga? Sim, em Minho, Vila Verde, Braga. Tem tenda também em Braga? Não tem loja física. Não há loja física nenhuma. Neste momento não há. Nós, eu e a Adriana, estamos a viver em Lisboa. Sim. Temos também uma sucursal, um polo em Lisboa. Quando é para fazer entregas, tentamos fazer muitas feiras. Onde podem atopar informação? No site. No site? Sim, www.tradição.com. Tradição com S-O-M. Sim, o moça já há 30 anos fez uma brincadeira de tradição com som de música. S-O-M. Ah, é um jogo de verbas. Sim, um jogo de palavras. Muito bem conseguido. Pronto, não sei se... Muito interessante. É um pequeno espaço, pero... Com muita densidade, não? Sim, de muita informação, muitos produtos. Com muita densidade. E o que está aqui... Tens aqui um lote. Isto aqui que estamos a ver aqui são só Júlio Pereira, grande Júlio Pereira. São 20% do estoque que a tradição tem do espólio. 20% do que tem a própria editora. Música.

Estamos nos últimos casi 15 minutos do espazo e cuidado, se vos pensades que escuitastes todo, atención, porque o que ven agora realmente, vamos, soberbio no, o seguinte. Estábamos a falar dun dos grandes descubrimentos, non só para nós, sino seica tamén para moitas persoas naturais de Portugal. O grande guitarrista Carlos Paredes, do que se presentaba ademais un libro na Feira de Discos e Libros do Festival de Músicas do Mundo de Sines, do que vos estamos ofrecendo aquí a segunda parte de este programa especial que preparamos para todas e todos. A seguir nos lo conta Albano Ribeiro. Mais recentemente, também que ainda ontem o José Moça esteve aqui no festival a apresentar. Sim. Ele apresentou, incluído no programa do festival, o centenário de Carlos Paredes, que foi um grande guitarrista e revolucionário da guitarra portuguesa. Ah, Carlos Paredes. Carlos Paredes, que fez este ano 100 anos. E então, nas comemorações dos 100 anos da vida de Carlos Paredes, que ele nasceu 16 de fevereiro de 1925, fizeram então colaboração com o Ministério da Cultura, com o Museu do Fado, claro, está com a tradição. Sim. Fizeram uma análise de toda. Sim. A discografia da vida e obra de Carlos Paredes. Uhum. Mas não só isso, Moças encontrou também concertos inéditos. Ah, três. Sim, estes dois são do concerto no Porto. Sim. Teatro Carlos Alberto. Uhum. E este foi na ex-RDA antiga, República Democrática Alemã. Tem e ouvem-se a falar em alemão. E depois Carlos Paredes era uma pessoa muito reservada, muito calada. Sim. E neste concerto fala muito. Então tem quadros atrás, ele conversa, explica os quadros, explica a história da música, da guitarra portuguesa. Sim, sim. Super interessante. Sim. Não menos importante, o Moças também convidou três fotógrafos que ainda não tinham as fotografias editadas. Augusto Cabrita, Paulo Moura e Inácio Lugero, que gentilmente colaboraram no livro. Temos fotografias nunca antes vistas de Carlos Paredes, em Belém. Incrível, é um trabalho. Sim, sim. Mistura de académico com a parte visual, a parte sonora, multimédia. Todo isto pode ser na web. Na web, sim. Qualquer coisa, temos o contacto do José Moças, no site também tem. É uma pessoa super acessível e, como eu disse inicialmente, na minha humilde opinião, ele fez muito mais pela cultura portuguesa do que qualquer Ministério da Cultura nos últimos 50 anos. Claro. É o que eu tenho a dizer. Albano Ribeiro, director comercial e de comunicación da editora Tradición, que está sendo protagonista nesta edición de Off Mental, a cara B da música, adicada ao Festival de Músicas do Mundo de Sines, celebrado pasado brau de 2025 na súa 25ª edición. Falábanos, Albano Ribeiro, de Carlos Paredes, un dos grandes guitarristas agochados da música portuguesa, do que se presentaba un libro-disco, traballo multimedia, titulado A Guitarra de un Pobo. Se vos parece, imos a ouvir este extraordinario guitarrista e músico. Aquí temos a sensibilidade interpretativa e compositiva de Carlos Paredes. Thank you. guitarrista Carlos Paredes, con esta peza titulada Despertar, da que ouvimos unha versión titulada Varias Sons, que forma parte pues, do repertorio primeiro do grande guitarrista portugués, executadas, grabadas entre 1962 e 1963. Podes atopalas nun disco compacto publicado por Movieplay en 2003, titulado así Os Verdes Anos de Carlos Paredes, as primeiras grabacións a solo 1962-1963. Aquí hai pezas, entre outras, do filme Verdes Anos. E estábamos a ouvir as verbas de Albano Ribeiro, director comercial e de comunicación de Aditora Tradisón, que estivo a falar con nós o pasado mes de xullo dentro do Festival de Músicas do Mundo de Cines, exactamente no lugar onde se levaba a cabo a feira do disco libro habitual do certame do litoral alentellano, presentando A Guitarra de un Pobo, un libro disco por eles editado, escrito por Octavio Fonseca, recoñecido divulgador de referencia da música portuguesa, polos seus estudos sobre figuras icónicas como Checa Afonso ou Xosé Mario Branco. E con esta publicación se tenta celebrar o centenario do nascimento de Carlos Paredes, nacido 16 de febreiro de 1925, un homenaxe a un dos maiores mestres da guitarra portuguesa, un testemunho profundo da vida e obra dun artista cuxa guitarra fai eco á alma dun pobo. As composicións de Carlos Paredes son dunha sensibilidade extrema, pero é que a súa execución, como toca a guitarra, como pulsa as cordas da guitarra, é algo excepcional. Imos con este outro exemplo, nos trasladamos ao ano 1971, isto se titula Movimento Perpetuo. O guitarrista portugués Carlos Paredes, do que se cumpriron 100 anos do seu nacemento pasado mes de febreiro deste 2025, e de cuxa vida a editora portuguesa Tradisón vén de publicar A Guitarra de un Pobo, donde podedes achar non só a súa biografía, moitas fotografías inéditas, senón tamén concertos inéditos do grande guitarrista e descoñecido e agochado guitarrista portugués. Se vos parece, imos despedirnos hasta os últimos minutos do programa, co último tramo da conversa, da estupendísima e amável conversa que tivemos co non menos amável director comercial de comunicación da editora Tradisón, Albano Ribeiro, na Feira do Disco Libro no Festival de Músicas do Mundo de Cines. E xa para rematar, findaremos cunha nova peza de Carlos Paredes, Porto Santo. Unha peza de 1967 do LP Guitarra Portuguesa. Esta edición especial de Off Mental contou coa participación especial de Ana Favalova. Como sempre, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención. Ate o vindeiro Off Mental. Obrigadísimo. Nos comentabas ao principio que normalmente aquí está unida a Feira do Disco. Do Disco e do Cartaz, sim, Feira do Livro, do Disco e do Cartaz. Este ano não foi possível por inconvenientes, problemas de logística, o edifício está estava com problemas, e não, então a alternativa que nos arranjaram foram estes dois espaços da Escola de Música aqui de Sina, que gentilmente nos cedeu. Dentro da solução possível, conseguiu-se fazer, acho que conseguimos fazer uma sala. É uma aula da Escola de Música. Isto é uma sala de uma Escola de Música, sim. Era melhor, muito melhor se estivéssemos todos juntos, tínhamos todos mais força, toda, e a feira era muito mais coletiva, mas acho que acabou por ser feliz, funcionou. Bom, penso que está agradável. Todo muito, sim. Está muito bem, ademais... Vamos levar alguma coisa para mais adiante. Sim, à vontade, não. Muito obrigado. Prazer. Sim, eu vou levar essa banda desenhada. Sim, depois quero saber os contactos. Se nos envias um saúdo para os ouvintes da Rádio Filispín. Muito feliz por saber que há pessoas interessadas em cultura, em música de todos os países, e devíamos estar todos cada vez mais fortes. Feliz por saber que há rádios livres a tentarem combater caminhos alternativos para não termos uma mente tão pequena. Temos que alargar horizontes. Obrigado pelo vosso convite e fico contente que tenham gostado de conhecer a tradição. Obrigado. Menina Ana. Obrigada. Prazer. Desculpa. Nome. André. Menina Ana e Mestre André. Prazer em conhecer-vos. Prazer. Foi Off Mental, a cara B da música. Quen hoxe se adique á arte con profundidade afrontará un camiño difícil, e quen goste da arte profunda terá que loitar contra a maioría. Por iso, necesitamos xente que crea na boa música, na arte, nos seres humanos. Ginga, guitarrista e compositor brasileiro.